Bicho vai pegar agora. Quem tá feliz aí? Joga as duas mãos pra cima, fazendo ai ai ui ui. Ai ai ai ui ui. Ai ai ai ui ui. É pra M e Tia, fazendo ai ai ui ui. Sai do chão, sai do chão, só fala. Deixa o comunicado, a gente vai chegar chegando. Desce, ai, desce, chama. Hoje é comemoração. Conta M e Tia, você vai até o chão. Chão, chão, chão, chão. Ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ui, ui. Joga as duas mãos pra cima, fazendo ai, ai, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ui, ui. Vai girando devagar, fazendo ai, ai, ui, ui. Fazendo ai ai ui ui. Ai ai ai ai ui ui. Ai ai ai ai ui ui. É da M e Tia. Fazendo ai ai ui ui. E tira o pé do chão. Vai, vai. Brim, brim. Já desce que eu tô passando. E deixa o comunicado. A gente vai chegar chegando. Hoje é comemoração. Conta M e Tia, você vai até o chão. Chão, chão, chão, chão. Ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ui, ui. Joga as duas mãos pra cima, fazendo ai, ai, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ui, ui. E vai girando devagar, fazendo ai, ai, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ui, ui. Vai, vai. E vai pra frente, fazendo ai, ai, ui, ui. Fazer! Vai! Ai, ai, ai, ui, ui! Vai! Ai, ai, ai!